Salve galera, aqui é o Ultramarcos e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mesa, o podcast brasileiro de jogos de miniaturas, wargames e board games. Comigo eu tenho o Estevão, o meu brother e chapa aí de podcast. Estevão, quem mais que a gente tem hoje aí? Bom pessoal, hoje a gente tá aqui com uma galera dos clubes e eu vou deixar o pessoal se apresentar. Fala aí galera, meu nome é Hélio, sou do Warhound aqui do Rio de Janeiro, beleza? Salve, salve. Boa noite pessoal, aqui é o Gabriel, Tropas Polares. Beleza. Boa noite, galera. Aqui é o Guzula, do Campinas at War, interior do estado de São Paulo. Aqui é o Marcos, eu sou do Clube Boss São Paulo. Aqui é o Stream, do Clube Paulista de Wargames CPW de São Paulo. Bom, eu vou voltar a falar que é o Estevão e eu não tenho clube. E Mordecai é o caramba. Desde sempre é Mordecai, cara. Você falou Mordecai? Como de habitual, eu vou perguntar pra vocês aí o que vocês fizeram nas últimas duas semanas e eu vou jogar bola aí pro Hélio. O que tem feito aí, Hélio, nas últimas duas semanas? Bom, vamos lá, mano. Cara, olha, assim, nas últimas duas semanas com o Rob, né? Olha, bicho, eu tenho recebido coisas em casa que eu comprei. Basicamente, não tô numa fase muito ativa de participação, assim, com a comunidade e tudo. Então, tenho recebido coisas, cara, mas peguei umas coisas que eu pedi pro Paintmaker fazer pra mim. Cara, nada, assim, muito significativo. Ah, tenho acompanhado, né, os lançamentos, enfim, os joguinhos. Eu acho que faz parte do hobby também. Tenho acompanhado isso, cara, agora participativamente jogado. Li uma regra aí de um jogo novo que eu peguei, até que eu comentei antes. Enfim, basicamente isso, cara. Agora, jogado, não. Bem pintado. Escutado um podcast aí. Escutado um podcast, participado de um podcast. Essas coisas estão rolando. Tá valendo, né? Legal. Tá rolando, né? Ô, Guzula, você quer dar o que você... da sua parte aí, do que você tem feito nas últimas duas semanas? Bom, aqui tá, estamos numa correria, né? Então eu tô dando muita atenção pro hobby também. Eu não tô conseguindo atualizar muito pela internet, eu já tô no computador, então depois eu não fico procurando muito o que acontece, não tô com muito tempo. Mas pra não deixar o hobby morrer, eu andei pintando meus orcs, que estavam enferrujados já uns 6 meses na caixa, e semana passada aprendi a jogar War Machine, que é a minha primeira partida lá na Casa do Fogo. Opa! As novidades. Tá jogando de quê? Eu tinha uma partida introdutória de Kandor contra Menoth. Ah, legal. Eu joguei de Kandor, eu estava ganhando o jogo, mas ele veio com um Warjack totalmente detonado e matou o meu Warcaster. Então, finalzinho, eu perdi minha sorte. War Machine tem disso, Buzula. Perdeu o Warcaster, perdeu o jogo, cara. Exatamente. Eu tava todo empolgado que o Kandor são mais parrudão, né? Tava batendo sossegado ali. Aí ele escapou com um Warjack meio ruinzinho já e ganhou de mim. Mas tudo bem, foi um partido introdutório, eu gostei do jogo. A dica é proteja o Warcast. Legal. Mordecai, você quer compartilhar o que você fez aí nas últimas duas semanas? Nas duas últimas semanas, na verdade, eu tô naquele momento feliz onde eu me desfiz de um exército, né, negociei um bom valor e tô atualizando a minha lista de compras nos próximos 3 meses. Eu tô trabalhando nisso, na ordem de prioridades, já como a gente comentou, tudo é importado, então você tem que ter um certo controle do que vai vir e não vai vir. E tô começando a pintar meu exército de flame, né? Não vou mentir. tô começando, vamos ser sinceros. Beleza, valeu. Andrezinho, você quer dar o que você fez aí? Fora as coisas do estúdio, eu tô dando um tapa na minha Warband de Tillians, ainda de Morgan, que eu não consegui terminar. Montei um ogro pros meus Pit Fighters, ficou bem legal, fiquei bem orgulhoso da conversão. E joguei uma partida de 40k, deu uma saudade, pintei um orc esses dias. Opa, pra quem não sabe, Andrezinho tem o estúdio de pintura, que é o Estúdio Cupcake, no Facebook. E pra quem não sabe, o Andrezinho fez uma aposta em relação a esses orcs dele aí, uma hora a gente dá conta disso. Okay, ô Gabriel, é você, cara, o que você fez aí de hobby nessas últimas 2 semanas? Olha, eu acho que final de semana retrasado, talvez, foi antes, não sei. Teve o World RPG Fest, que foi bem legal, a gente tava lá, presente, assim, foi um baita trabalho. Pô, cara, inclusive estão faltando as fotos da participação de vocês, tá, né? Tá, inclusive tem nós que botar depois, lá no fórum pra gente ver, pô. Nós depois vamos fazer uma análise lá no pra ver como é que a gente foi, se a gente foi bem, se a gente foi mal, se a gente fez certo, errado. O que a gente fez de errado é que a gente não tinha um fotógrafo oficial, mas teve gente que tirou foto lá e tudo, e vamos ver. Também eu tenho jogado bastante o Warhammer Quest no iPad, que é um jogo muito legal. Ah, eu já ia falar isso, né, cara? Esse jogo no iPad ficou bem legal, né? É um dos melhores jogos que eu já joguei no iPad. Eu tenho 30 horas no jogo, umas 5 na privada. Cara, excelente. Não entra no banheiro sem ele. O iPad redefiniu a ida ao banheiro, né? Mas tudo bem. Mas são todos... 99% dos jogos são ruins, mas esse é muito bom. Não, mas é que tá. Inclusive, inclusive, deixa eu aproveitar só essa deixa, Gabriel, porque o Marcos, no episódio anterior aí, falou da gente dando dicas, e essa é uma dica bem legal que você está dando, cara. A Games Workshop renegociou algumas licenças de jogos antigos dela para serem transformadas em versões para iPad. Então, além do Warhammer Quest, que você está falando aí, que é um joguinho de exploração de labirinto e tudo mais, ambientado no Warhammer Fantasy, tem também o Talisman, que é um jogo de tabuleiro da Games Workshop que foi lançado para iPad também, e muito em breve vai estar saindo Space Hulk também. Que tá na pré-venda, eu acho, no Steam, ou tá os vídeos deles lá, tá com uma cara muito legal, tá aparecendo da mesma forma que o Warhammer Quest. É muito parecido com a mecânica de tabuleiro. Eu acho que o pessoal que vai ser assim também, né? Fora isso, só eu, claro, tenho protelado muito, como sempre, pinturas e tal, mas eu tô tentando pintar meu Primary Psycho, que vai se mover aqui, mas eu não tô conseguindo acertar o rosto dele. Vamos ver. Legal. Teve? Bom, eu, nas últimas semanas, porque assim, tá uma confusão, a gente tá gravando pra caramba, então esse lance das duas semanas tá ficando um negócio meio bizarro, porque aí você volta a falar de miniatura que você já fez e tal. Eu tô focando meus esforços agora, como o Marcos anunciou a vinda dele pro Brasil, ele vem pra São Paulo, eu tô pensando em ir pra São Paulo também, eu tenho que buscar mesmo ambas. Mentira, eu tenho que ver meu amigo que vai... Que filha da mãe. Ele cheiro. O cara mora longe, né? Eu direto tô falando isso, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto. E o Marcos me fez uma proposta da gente fazer um warband de Mordheim pra gente poder jogar um contra o outro na mesa do CPW em São Paulo, que é uma mesa muito legal. Então, na última aí semana, na verdade, eu tenho lido pra caramba as regras e tô pensando em fazer um warband de Vampire Count. Eu vou jogar bola pra mim mesmo, eu continuo... É que você falou, né, Estevão? Parece... A gente vai publicar um episódio a cada duas semanas e tem episódio que tá dividido em dois, só que a gente tá gravando no mínimo um episódio por semana, então pode ser que o hiato entre o que vocês estão ouvindo e o que realmente eu fiz parece bastante, mas não é tanto não. Mas eu ainda tô trabalhando na minha ganguezinha de Malifaux. Eu tô agora, nesse momento, trabalhando nos três Death Marshals, que são os carinhas que carregam o caixão e tem aquele visualzinho mais texano, mais de Velho Oeste. Inclusive, Marcos, vou aproveitar aí que você tá falando de Malifaux, aproveitando a sua deixa aí do Malifaux, mandar um abraço pro Hades, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que comentou no fórum e reclamou que na parte 1B aí, que a gente tava falando dos jogos, né, no primeiro episódio que a gente publicou, que a gente não falou de Malifaux. Então você tá com essa dívida aí com o cara de falar mais de Malifaux num episódio futuro aí, meu. Pô, cara, eu sou o maior entusiasta de Malifaux, pô. Tô quase todo episódio eu tô falando de Malifaux porque eu tô pintando essas miniaturas aqui, cara. Mas pode deixar, a gente faz conforme for e conforme o tempo permitir, a gente acaba falando do Malifaux sim, até porque eles estão pra lançar o release oficial da versão 2 e talvez a gente possa pegar esse gancho e gravar um episódio mais pra frente. Isso, a segunda edição das regras. Beleza. Mas beleza, vamos falar de clube então. Gentlemen, welcome to Fight Club. Muito bem, hoje a gente tá aqui para falar sobre os clubes de Wargames, uma instituição, um evento que tá dominando agora. Estevão, você quer falar um pouquinho sobre o que vai ser o episódio de hoje, por favor? Como o Marcos já levantou a bola aí, o episódio de hoje é pra gente falar sobre clubes. Clubes de Wargames, clubes de jogos, que lá fora é algo muito comum. Qualquer cidade que você vai na Inglaterra tem um clube de jogo, tem um clube de wargame, e esse fenômeno dos clubes parece que está acontecendo com toda a força no Brasil agora. A gente já tem pelo menos seis clubes, são seis clubes constituídos no Brasil. Nós temos hoje aqui com a gente, como já se apresentaram, o Elinho, do Warhound, que é um clube no Rio de Janeiro, o Gabriel, do Tropas Polares, de Curitiba, o Guzula, do Campinas at War, do interior de São Paulo, o Marcos Mordecai, do Boss, de São Paulo, capital, o André Stream, também do CPW, também de São Paulo, capital, E ficou faltando, a gente ia ter a presença hoje aqui do Monte, que já participou com a gente de outros programas. O Monte faz parte do Clube Gaúcho de Wargames, mas infelizmente ele caiu, não sei o que aconteceu, ele não vai poder participar do programa. Ele caiu na internet, né? Não na vida real, né? Pra ninguém ficar preocupado. É, bom, caiu na internet, sei, né? Mas pode ter caído lá também, a gente não sabe. Vamos direto pro que interessa. O que constitui um clube? Por que vocês são um clube e o que difere vocês enquanto outros grupos que se encontram ocasionalmente toda terça-feira? Qual a diferença? Por que vocês se constituem como clube? O que faz vocês enquanto clube? Olha, eu aqui, o Gabriel aqui do Tropas, eu acho que a diferença do clube é que vocês criam uma identidade própria, né? Porque pra ser uma pessoa, pra jogar, você só precisa de duas pessoas, né? Mas clube, criando essa identidade, ele cria, assim, eu acho que algo a mais, né? Ele cria, às vezes, um espírito de competitividade, ele dá um propósito, um objetivo em comum. Então, a gente tá vendo aqui, tem uns 6 clubes no Brasil, talvez tem mais, né? Outro dia, quer dizer, uns 2 anos atrás, a gente foi lá no World RPG Fest, aqui de Curitiba, e a gente encontrou o pessoal que é do Assault Tuesday. A gente nunca tinha visto eles na vida, a gente não imaginava que a gente era os únicos jogadores de Curitiba. E hoje em dia, os caras estão aí criando sua própria identidade, e eu acho que estão ficando cada vez mais fortes por isso, assim, como a gente. Na verdade, um grande, enorme abraço pro pessoal da Assault Tuesday. Eles já gravaram o episódio com a gente. E aí, é interessante o que você falou, porque eles não se identificam enquanto clube. Até por isso que eu falei do grupo que se encontra às terças-feiras, porque a gente já chegou a conversar com eles. Eles se colocaram muito enfaticamente, falando, não, a gente não é um clube. A gente é um grupo de pessoas que tem um interesse em comum, que gosta de se reunir pra fazer alguma coisa nessa linha. Agora, vocês, eu entendo, até corrijam se estiver errado, vocês têm uma pegada mais formal. Vocês se formalizaram enquanto um grupo, não é isso? Pois é. De início, o pessoal falou em coisa de clube e tal, se juntar, estatuto e tudo, e eu admito que eu fui um daqueles assim que eu não via muito porquê, né? Torceu o nariz, mas, né? Pois é, eu falava assim, pô, é desnecessário, a gente já joga junto, a gente já conhece, né? Se conhece, né? Mas à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui vendo que aquilo trazia algo, assim, que era positivo pro grupo, entendeu? E lembrando que hoje o Gabriel é presidente do Tropas Polares, né? Parabéns. Quem aqui não é o presidente do seu clube? Eu, Hélio, do Rio de Janeiro, do Warhound. Eu sou o ditador do meu grupo. Ah, ótimo, perfeito. Muito melhor. Eu concordo com o Hélio. Boa resposta. Uma democracia. Não, exato. Beleza. CPW é uma gestão horizontal. Ah, na horizontal é mais gostoso, né, stream? Mas olha só, deixa eu levantar uma coisa aqui que o Gabriel falou e eu acho isso interessante. Justamente o que difere o clube da galera que se reúne pra jogar na casa de alguém, a meu ver, é isso que o Gabriel falou. É a vontade de constituir uma identidade comum e usufruir do hobby ali em comum. É, né? Porque é tão difícil o nosso hobby encontrar gente, assim, eu pensava assim, pô, o que, que adianta, né? O que, que isso vai agregar, né? Mas aos poucos foi agregando, né? Foi sempre uma surpresa após surpresa. Quando a gente passou lá, por exemplo, pra casa do Rodrigo, que o cara tinha um apartamento vago lá na Água Verde, que é um bairro legal aqui de Curitiba, aquilo foi muito importante pro clube, porque ele deu as chaves da casa dele e a gente começou a entrar lá e a gente começou a usar aquilo como se aquilo fosse nosso. E depois daquilo, porque óbvio que aquilo não ia durar pra sempre, né? A gente nunca mais conseguiu, a gente nunca mais, digamos, aceitamos a ideia de que a gente poderia viver sem um clube, entendeu? A gente falou assim, pô, isso é bom demais. Tem um lugar, um espaço teu lá que você pode ficar falando merda, você pode se deixar as coisas lá, e a gente sempre correu atrás a partir daí, né? É lógico que à medida que foram entrando mais gente, vem mais possibilidade, entendeu? É interessante. Você não pode dar duas pessoas e você tem um apartamento de 1.000 metros quadrados, uma sede própria, né? Mas aos poucos. É interessante você falar isso, porque um dos grandes desafios do nosso hobby é ficar levando a parafernália pra lá e pra cá, né, cara? Isso é infernal, não é desafio. Essa foi a premissa que o CPW surgiu. A gente pensou de ficar jogando no salão do meu prédio. Era muita tralha, era muita coisa. E a gente percebeu que a gente tinha chance de tornar uma coisa maior do que um grupo de amigos que joga, né? A verdade, André, é que você cansou de ser escravinho da galera e de subir e descer com o cenário no seu prédio. Também. Mas o legal foi que quando alguém tocou a ideia pela primeira vez, né? Todo mundo falou, ah, não, cara, mas é inviável, porra, São Paulo, alugar um lugar, caro pra caramba, é muito dinheiro. E a gente começou a ir atrás, a gente viu que era possível, que era viável, mesmo começando só com 9 pessoas, a gente botou no papel, fez a conta e falou, cara, dá pra rolar. Foi difícil achar um lugar no começo, a gente começou a ver lugar nos bairros mais afastados, só coisa bizarra aparecia, até que a gente achou a nossa salinha lá na Faria Lima, e aí a ideia saiu do papel. Tá, mas então olha só, tanto você, André, quanto o Gabriel estão falando aí da importância de ter um lugar lugar de ter uma sede. Mas, por exemplo, eu sei que o Hélio, o pessoal lá do Rio de Janeiro, eles não têm uma sede formal, eles têm um lugar onde eles se encontram. Acho que a mesma coisa vale para o Guzula. Pelo que eu sei, o Campinas at War também, ele promove reuniões em determinados lugares, um deles é uma chácara de um dos membros, e a mesma coisa vale pro boss de São Paulo. Na verdade, eu acho que assim, tanto o... E a mesma coisa, enquanto não aparece ninguém da CGW, eu vou fazendo às vezes, porque eu fui aceito como um membro honorário de lá. Eles que me corrijam depois se eu tiver errado. Mas o CGW também não tem hoje uma sede. Então, assim, na verdade, o Tropas e o CPW são a exceção por ter uma sede. Eu queria que o Hélio falasse um pouco, porque eu já visitei também o Warhound algumas vezes. Em uma oportunidade, eu fui recebido pelos caras na casa do Diego Mourelli. Ele é membro ainda, né? Acho que ele não parou de jogar de uma vez, né, Hélio? Não, ele é membro ainda, cara. A gente sempre se encontra, sempre 40K joga. Que ele vendeu tudo, né? Que ele vendeu, não joga mais. É, 40K, o Fantasy também, o Warhammer Fantasy, ele também se desfez. Mas uma coisa assim, que eu tô ouvindo vocês falando, eu acho que é justamente o ponto agora que eu vou tocar e que você levantou agora, que eu acho legal. Que é o seguinte, que é um espaço de convivência que a gente precisa. Às vezes nem um espaço físico assim, realmente como é a exceção desses dois clubes que a gente tá falando aqui agora, né? A gente tem realmente um espaço no Rio de Janeiro que a gente usa, tá? É uma loja chamada Sempre Música. Você já esteve lá, né, Estevão? Então você sabe como é o esquema. A gente realmente pode guardar as nossas coisas lá, deixar as tralhas lá, mas a gente também tem um sentimento de que tá se fazendo, né, a coisa tá se fazendo necessária realmente, a gente ter um espaço realmente, a gente alugar também. É bem provável que a gente esteja migrando para esse formato também, de ter uma sede própria, de talvez um estatuto também, porque também eu também, a princípio achei complicada a história, quando a gente começou a conversar sobre isso, sobre estatuto e tudo, mas realmente é necessário, assim, pra gente reger, agora, brincadeiras à parte, que eu brinquei aqui no início, mas brincadeiras à parte, que realmente é necessário você ter algum tipo de regência para você poder brincar de forma organizada, que é uma coisa que a gente espera que role, né? Então, a gente aqui tem essa coisa, a gente joga nessa loja, na Sempre Música, volta e meia também a gente joga num outro espaço, que é a Point HQ aqui no Rio de Janeiro também, mas realmente tem a carência de ter um espaço que a gente possa chamar de nosso, de uma sede realmente, para deixar as nossas coisas. Eu também vejo isso como uma coisa importante, a gente também acha importante aqui, mas foi o que foi falado aí também, e por enquanto tá rolando, que é uma falta de pintar um espaço bacana, aquele espaço adequado, assim, pra gente fechar essa ideia para concretizar isso, mas é importante sim, também vejo assim. Deixa eu fazer uma intervenção. Alinho, você acabou de dar o like na página? Sim, acabei de dar o like. Parabéns, você é o número 60 que deu like na nossa página, cara. Tá vendo? É isso, tá, gente, vendo? A gente cresce aos poucos, mas cresce. É isso aí. Né? É isso aí, sempre pra cima. Mas uma coisa que o Hélio tá falando, que eu acho, é assim, eu já visitei o espaço lá da Sempre Música, e merece elogio, é um espaço muito legal, porque é uma loja de música, toca música de qualidade. Sim. E eu não sei se ainda tá lá, mas o cara, a certo momento, botou uma chopeira dentro da loja. A chopeira não tem, mas, cara, tá de sacanagem, cara. Não, são cervejas à disposição da galera. Mas em um momento tinha a chopeira lá. Tinha, tava funcionando tudo, mas quebrou, sei lá. Mas agora ele disponibiliza lá as cervejas importadas e nacionais e tudo, bicho. É só chegar lá que, pô, vai jogar. Se perder, não tem problema no joguinho. Afoga as mágoas na cerveja, na cachaça, e tá tudo certo. Brother, Paulo que se dane. Eu vou é pro Rio, cara. Você tá maluco, meu? Não, e ainda tem um adendo que você ainda não conheceu, hein, Estevão? E a galera que não pintou aqui no Rio pra jogar com a gente também não conheceu, que é o seguinte: a gente acaba lá a sessão na Sempre Música, as sessões lá dos jogos e tudo, e tem um bar pertinho que tem um karaokê. O karaokê só tem rock no karaokê. Putz, e só birita. E a gente fica, né? Aí é o pós-joguinho, né? Que rola também. Karaokê é coisa do Tocha, cara. Eu acho essa convivência importante. A gente, legal, né? Muito que, legal. Que acaba que o joguinho vira, assim, é uma coisa importante. Joguinho eu tô brincando, tá, gente? Porque é uma coisa que eu amo, que eu adoro, enfim, e que a gente curte pra caramba. Mas assim, é que a gente carinhosamente eu chamo de joguinho. Mas a gente termina as sessões e tudo, cara. E realmente você vê que amizades surgem. amizades são mantidas, é um espaço de convivência. É uma coisa que a gente tá trocando umas ideias com uma galera convivendo, enfim. Sim. Pessoas de um gosto semelhante, do mesmo gosto, eu acho bacana. Mas o que eu ia falar é isso. Porque, diga, por exemplo, tanto na Sempre Música quanto na Point HQ, vocês acabam dependendo, na verdade, da boa vontade do proprietário da Sempre Música, do proprietário da Point HQ, que eu acho que aí passa a ser a vantagem. E mesmo quando você joga na casa de um amigo, como era, por exemplo, na casa do Stream em São Paulo, dependia da boa vontade da mãe do cara, que deixava guardar caixas e caixas de cenário dentro da casa dela, sem ela se importar. E aí o diferencial de você ter uma sede própria é esse, que você tem um espaço pra guardar as coisas comuns do clube, e é um lugar que você pode chegar e jogar a hora que você quiser. Claro, não, eu sou totalmente favorável, cara, realmente é um salto de qualidade, né, na coisa, né, eu acho bacana, e eu acho que realmente eu também vejo essa coisa dos clubes, assim, proliferando, realmente, se proliferando pelo Brasil. Acho bacana. Buzula, quer fazer algum comentário, cara? Eu quero sim. Pra quem não é de São Paulo, não conhece Campinas, Campinas é a maior cidade de interior do Brasil. Ela tem lá mais ou menos 1.300.000, 1.400.000 habitantes. E aqui aconteceu um pouco ao contrário do negócio. Nós, ao longo de 3 ou 4 anos, tem uma flutuação muito grande da quantidade de jogadores. Mesmo ela sendo uma região muito grande, não é igual uma capital. Então, assim, teve períodos que o clube teve 16 pessoas jogando com frequência. Por exemplo, quando o Stream veio jogar um Apocalipse com a gente. E aí tem períodos que tem pouquíssimas pessoas jogando. Agora, por exemplo, temos 3 ou 4 pessoas jogando. Então a ideia de montar o clube foi pra diminuir um pouco essa flutuação. Quando você tem a galera com um lugar mais organizado pra jogar, tá montadinho, mesmo que você não quer jogar, vai lá e fica pintando miniatura, fica batendo papo, acaba funcionando melhor. As pessoas acabam se distanciando menos ou ficando mais motivadas aí a tá participando. Então caminhando nesse sentido. Nós já estamos com um lugar praticamente definido. Vai ter um evento agora no sábado, vai vir um monte de gente nova, pessoas que nós não conhecemos, e vamos comentar alguma coisa desse tipo, de usar o estatuto do Stream, como partilhou com a gente, o estatuto do clube deles, nós temos um outro também, de estar formalizando o negócio, deixar mais legal aí pra todo mundo. Mordecai. Então, o que todo mundo falou é 100% válido, como o Estevão falou, eu acho que tudo vai da necessidade do clube, das pessoas que jogam, tudo vai do interesse do pessoal e tudo vai da disponibilidade que cada um tem. Como o Guzula aí comentou, você tem momentos de altas, você tem momentos de baixa. Por exemplo, o Boss, a gente não tem um local alugado, a gente já pensou várias e várias vezes, apesar dessa flutuação de jogadores, raramente acontecer. A gente tem torneios quase que a cada 2 meses, a gente tem uma média de jogadores ativos nesses torneios de 14, 15 pessoas, tem os gatos pingados, que vai um torneio sim, um torneio não, que acabam gerando mais ou menos. Porém, esses eventos que acontecem, esses torneios que acontecem, eles justificam por si só essa união, como a gente está falando. Então, acaba sendo suficiente para o nosso clube essas reuniões mensais. Vira e mexe, a gente acaba fazendo Mega Battle aqui na minha casa, etc. E na casa dos outros, porque São Paulo é muito grande. Até como o Stream comentou, né? Eles procuraram vários e vários lugares. Aposto que eles procuraram quem morava perto daqui, quem morava perto de lá, como que ficava mais fácil pra um e pra outro. E em São Paulo é absurdamente foda você fazer isso. Posso falar palavrão, né? Pode sim. Qualquer coisa eu corto ou boto um pi aí na sua boca. Maravilha. Então, assim, é algo extremamente complicado de você conseguir agregar o local com as pessoas que frequentam. Então, tudo vai da necessidade da disponibilidade das pessoas, né? E do interesse do clube por si só. A gente é um clube que a grande maioria, esses mais frequentes, são muito amigos, o pessoal se fala todo dia por e-mail, se fala pelo próprio fórum, e tá todo mundo ativo. Conversamos várias e várias vezes, surgiu a questão de vamos montar um lugar, não vamos montar um lugar, e há 4, 5 anos, acho, já não sei, nem sei mais, continua esse formato que tá dando certo, cada vez tem mais jogadores, cada vez as coisas estão evoluindo melhores e de uma forma natural. Acho que essa é a importância do negócio, você sempre tá agregando pessoas, independente do seu formato, e passando exemplo pra quem quiser fazer o teu, seja aqui em São Paulo, seja em qualquer outro lugar. Dessa nova geração, no não sei se eu tô pecando em dizer ou não, mas acho que o Boss foi um dos primeiros, ou o primeiro, pelo menos dos clubes aqui dessa nova geração, e continua no mesmo formato que começou. Eu acho que vai, o principal é isso, é o interesse que as pessoas envolvidas têm e a disponibilidade, o quanto elas querem se dedicar para seguir qual caminho, mas importante para exemplo. Só vou fazer um comentário aí, aproveitando o comentário do pessoal do Boss, é que assim, a primeira partida de Warhammer que eu tirei, efetiva, foi num campeonato do Boss. Faz uns 2 anos que eu não apareço por aí, mas foi legal, assim, foi lá que eu aprendi e comecei a jogar. Antes eu só pintava miniatura e ficava conversando no fórum. Né? Pois é, e agora pela primeira vez você vai ter um codex próprio, né, cara? Importante também, né? Por quê? Ué, porque ele joga de White Scars, entendeu? É exatamente. O único maluco que eu conheço que teve tesão de pintar um arme branco, cara. E aí, nessa onda de suplementos que a GW tá lançando, o primeiro suplemento do Codex Space Marines vai ser o de White Scars. Ah, não sabia que ele jogava de White Scars. Fico feliz. E eu não terminei meu arma ainda, cara, que dá muito trabalho pintar. Então tem uma meia dúzia de peças aí. A branca é infernal, cara. Olha só, voltando a puxar para os clubes, então, eu acho assim, nessa primeira rodada de papo, o que fica evidente é que o aspecto social é muito importante nesse lance de clube. Então, eu queria já levantar uma bola e perguntar para vocês, qual é a vantagem, na opinião de vocês, de ter o clube para um cara que está ouvindo essa conversa? Porque o cara está ouvindo essa conversa e está pensando assim, pô, mas se eu for ter um clube, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para ajudar a pagar as despesas. Ou no caso dos clubes que já têm sede própria, que é o caso do Tropas Polares e do CPW lá em São Paulo. Se eu quiser jogar no clube e eu não sou filiado, eu tenho que pagar para jogar no clube. Então, qual que é a vantagem? O que justifica eu tirar dinheiro do bolso para custear um espaço comum se eu posso, literalmente, jogar na minha casa? Posso começar respondendo? Pode, ué. Eu acho que, antes de mais nada, o cara tem que ter consciência que ele tá comprando uma ideia muito maior. Não é só o fato de você ter o espaço para jogar. Você tá comprando a companhia da galera que vai estar lá. Você vai estar ajudando a bancar um espaço bacana, uma ideia bacana, que é o levar o hobby para mais pessoas, ter um novo modelo de como jogar aqui no Brasil. E eu acho que o cara tem que ter noção, né? Por mais que você tenha cenário na sua casa, você vai conseguir ter 1, 2 mesas. Você vai num clube, cara, vai ter 5, 6 mesas lá, velho. Vai ter um monte de cenário diferente. A galera vai fazer projetos comunitários. O limite físico dos cenários é uma coisa que inexiste. Então você pode fazer cenários grandes, você pode fazer um castelo gigante, você pode fazer um cenário asteroide. Aí a imaginação fica mais livre, porque você pode fazer projetos maiores e você vai ter a galera do clube pra te ajudar. Então, se você é um cara que não manja muito de pintura, você vai pro clube, vai ter um cara que manja pra caramba e vai te dar dicas. Se é um cara que não manja muito de jogo, se você jogar com uma galera que já joga há um tempo, eles vão te ajudar a elaborar listas melhores, você vai melhorar a sua parte tática. E, acima de tudo, diversão, né, cara? Eu acho que o maior presente que o Robin me deu foi ter feito uma família de amigos muito grande, tanto aqui em São Paulo quanto fora de São Paulo, né? Aí até Brasil, posso dizer mundo afora, com o Marcos aí nos Estados Unidos. E é isso, o cara tem que ter noção que ele vai conhecer muita gente e vai fazer novos amigos. Pois é, eu acho que isso que o Stream falou da amizade é muito importante, assim, porque eu fiz grandes amigos lá no clube, assim. Cara, eu, assim, é difícil de falar como é bom quando você tem um hobby que nem esse aqui que a gente tem, que é tão difícil de jogar. Tem tão pouca gente que joga, que sabe alguma coisa a respeito. Você chegar lá pra um cara lá que você talvez nunca nem viu na vida, e você puder falar essas merdas obscuras que a gente fala, fazer piada aí de Space Marines ou de qualquer porcaria que a gente fala, e o cara entender, e o cara rir, o cara curtir, entendeu? Assim, eu me senti por muito tempo reprimido, sabe, nesse sentido, de que não tinha ninguém que falar de pintura, falar de Warhammer, falar de Mordheim, né? E o clube proporciona isso, né? Agora, falando pra alguém que dá pergunta lá de por que o cara vai querer entrar no clube, eu acho que mesmo quando não tem sede própria, eu acho que o clube tem muita coisa pra oferecer. Isso que o Stream falou, assim, de não é nem só cenários, assim, é porque, como eu falei, é difícil entrar no jogo. Então tem gente que te ensina a jogar, tem gente que te ensina a pintar, tem gente que fala assim, ah, você compra ali, você compra assado, ter alguém que te mostra as coisas, entendeu? Eu acho que isso é muito, muito bom. Exatamente. Entendeu? Alguém pra te pegar pela mão e falar, pô, cara, você tem que fazer tal coisa. É difícil mesmo, porque é muito complexo e quando a gente começa o 40K ou coisa do gênero, até desculpa eu dar uma de Faustão e cortar você, cara, mas você começa, você não sabe, cara, o que eu compro, o que eu deixo de comprar, como é que eu vou montar uma lista, o que eu faço, eu anoto no papel, não anoto, eu pinto miniatura com o quê e tudo mais. Eu acho que isso é muito, muito legal mesmo, cara. Bom, ó, excelente ponto que você levantou. É, porque por mais que a gente leia as técnicas, eu lembro que tinha um cara aqui que era do fórum antigo, o Asmodai, cara. O cara pinta pra caramba aqui, largou, meio que largou o hobby aqui. Eu lembro que eu li sobre técnicas de highlight e tudo e tal. Aí um dia ele veio aqui na minha casa e me mostrou como fazer, assim. Tipo, a diferença que foi eu ver o cara, assim, hoje em dia tem o YouTube, né? Antigamente não tinha. Mas a diferença de você ver o cara na tua frente fazer aquilo, assim, é impressionante, assim, entendeu? Você aprende muito mais rápido, você evolui muito, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual que é o futuro dos clubes aí? Como é que a gente vai seguir? Como é que vocês veem que vai ser o futuro do clube de vocês? Tem alguma visão de como é que vai seguir? O que tem pela frente, etc? Cara, eu acho que aqui pro Tropas, eu acho que a principal coisa que a gente quer é novos membros. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente quer. A gente foi no World RPG Fest lá, a gente tentou chamar pessoas e as pessoas vão nas mesas e de vez em quando o pessoal fica desanimado assim, fala, pô, mas o cara não jogou, não voltou, não se interessou e tal. Mas eu queria falar pros caras, pô, se a gente conseguir um cara aqui que vira um membro, puta, isso já é muita coisa, né? Já é 10% do clube, sei pô, lá. Com certeza. Voltando um pouquinho no assunto anterior, mas também colocando dentro desse. Ó, cuidado, hobby, cuidado com esse negócio de colocar dentro, que isso aqui é um podcast de família, tá? Tá certo, mas assim, na verdade, fazendo um pouco uma junção desses assuntos, acho que todos os clubes, independente da onde eles estejam, o interesse é sempre crescer, o interesse é sempre ter mais jogadores, porque na verdade qualquer clube dentro desse hobby, comparando com outras coisas, outros tipos de diversão que as pessoas têm por aí, não deixa de ser diferente de uma gremiação. Você tenha na sua faculdade uma turma de balada, você ir pra balada com 5 amigos é legal, você ir com 15 é muito mais legal, você ir sozinho é diferente. Pra quem gosta de futebol, você assistir futebol sozinho na sua casa é uma coisa. Você juntar uma turma de 20 pessoas, a farra é outra. E, aliás, e dentro desse quesito, o que eu acho mais legal no nosso hobby é que, comparando com outras áreas da vida das pessoas, o nosso hobby é onde as pessoas mais se ajudam entre si. Talvez pela dificuldade que todo mundo tem pra começar, pra achar jogadores, todo mundo se ajuda. E esse lance de começar, Mordecai, é justamente isso, porque, vamos ser realistas, a gente tá num hobby onde hoje tudo é importado. Absolutamente tudo a gente tem que comprar de fora. Na parte do hobby que é tocada pela GW, que é a maior empresa dos wargames, a gente sabe que a gente não tem mais como comprar os kits de fora sem comprar direto dela. Então é muito importante essa colaboração com quem já está dentro do hobby para você saber por onde começar, senão o cara efetivamente fica como algumas pessoas que aparecem. Hoje mesmo eu tava vendo no grupo, acho que foi no grupo do Campinas at War que eu vi isso no Facebook, um cara falando, putz, eu queria jogar esse negócio, porque tá sozinho, é um cara que tá perdido. Só lembrando do que o Gabriel falou, eu já comentei isso no outro podcast, a gente fica sozinho muito tempo, hoje em dia nem tanto por causa da internet, mas lá atrás, Marcos, quando a gente começou a jogar, a gente teve sorte de começar a jogar junto. Antes de eu nascer. Antes do André nascer, se brincar. Antes do André nascer, é verdade. Porque a gente começou como um grupo, mas tem muita gente que começa sozinho. E de repente se sente isolado e tal. E aí quando você acha um grupo desse, e ter um clube facilita encontrar o grupo, você de repente sente como se estivesse fazendo parte de alguma coisa, como se você tivesse achado seus pares. E outra coisa que o Gabriel falou, assim, de ter um amigo com quem você pode finalmente dar risada e conversar sobre o bonequinho, é só a primeira coisa, porque isso, via de regra para mim, serviu como o primeiro ponto em comum para grandes amizades. A maior prova disso é o próprio Marcos, que está aqui no podcast. A gente começou a ser amigo por causa dos bonequinhos, Mas a nossa amizade saiu do mundo dos bonequinhos. Ele já veio pra minha casa, já fui visitar ele nos Estados Unidos. As minhas filhas adoram. A minha filha mais novinha vive falando que a Migalena, que quer visitar a Migalena, que é a filha do cara. Então, a gente tem uma conexão hoje que extrapolou o bonequinho. É, essa agremiação que eu acho mais importante de tudo é você... independente até do hobby, seja esse, seja outros hobbies, você tá do lado de pessoas que você conheceu, que você gosta. A exemplo do que você falou agora há pouco, por exemplo, a gente chegou a ter pessoas que vieram uma primeira vez num torneio porque o cara achou na internet, mas ele tinha caixas e caixas de jogo X, Y ou Z já compradas há um ano, dois anos, três anos. Ou viajou para os Estados Unidos, parou, olhou, comprou. Ou uma vez se deparou na internet e comprou. E isso estava guardado em casa, chegou a montar. Sabe aquela coisa, brincou com o sobrinho, brincou com o irmão, mas nunca expandiu aquele negócio. E os clubes acabam agregando essa pessoa que tem o negócio ou que quer começar a jogar o negócio de uma maneira literalmente de braços abertos. Você entendeu? Quer explicar, quer ajudar a fazer. E isso vai crescer cada clube e ao mesmo tempo vai crescer toda a comunidade. Legal. Que é o mais importante. Que eu acho que esse é o futuro, não separado para cada clube, mas é o futuro para todo mundo. Os clubes são pequenas agremiações dentro de uma comunidade maior. E não que tudo isso seja grande, né? Os clubes são, Marcos, na verdade... Marcos não, Mordecai, né? Que senão um vai confundir o outro aí. Clubes são hoje os grandes multiplicadores do hobby, né? É, exatamente. Eu lembro, só fazer um parênteses, eu lembro quando a gente começou a jogar isso lá em Cuiabá, né? Você chegou com um livrinho, não lembro se era a segunda ou terceira edição, e com meia dúzia de miniatura. Toda a turma, que era de 3-4 pessoas, a gente ficou olhando, falou, será que isso vai? Será que eu vou gastar dinheiro? Não sei. Todo mundo vai, vamos comprar uma ideia, vamos comprar. E a gente começou a jogar assim, no começo foi até meio que indiscriminadamente. A gente tinha mais tempo livre, jogava até 4-5 vezes por semana, né? E acho que os clubes e o cenário atual facilita pra caramba pra uma pessoa nova entrar, querer conhecer. Às vezes pra ele jogar ou presenciar uma partida... ele não precisa comprar nada, às vezes o pessoal já empresta exército. Coisa que quem começou isso há 15 anos atrás, 18 anos atrás, não teve. Ou você gastava o dinheiro e se você acabasse não gostando, você perdia o dinheiro. Não tinha nem pra quem vender ou repassar o que você não gostou, né? Então acho que isso é uma facilidade muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta de cunho histórico aí. Nessa ocasião que você encontrou o Estevão, você chegou a perguntar pra ele se você tá com o livrinho ou não? Tá. Na época não tinha livrinho, não, cara. Na época eu tava com o livrão, cara. Era um livrão. Legal, eu acho que a gente já conseguiu estabelecer um dos principais, ou o principal ponto sobre estabelecer um clube ou a existência do clube, é realmente agremiar ou arrebanhar pessoas com o mesmo gosto e com a mesma vontade aí de, né, de jogar e tudo mais. O que mais? Qual é o outro valor agregado que a gente tem dentro dos clubes? Eu sei do CPW, eu não sei muito dos outros, mas eu sei que vocês estão lentamente estabelecendo um patrimônio do clube. Vocês estão tem cenário de vocês, etc. Como é que é isso aí? Isso aí, eu ouvi o Mordecai falando que hoje em dia tem exército para emprestar e tudo mais. Como é que isso funciona? Juntamente com a concepção do clube, a gente fez o estatuto, né? E uma das coisas que a gente criou foi esse conceito de ter as coisas do clube, né? É uma coisa maior do que nós. Não ia ser, eu deixei os meus cenários no clube. Não, os cenários são do clube. A gente tem eu sou diretor de patrimônio do clube. A gente tem lá uma lista gigantesca em Excel. Todos os cenários têm uma etiquetinha numerada, bonitinha. Sabem qual caixa que ele fica. E a ideia é sempre expandir essa coleção de coisas do clube. E vai desde, template, conjunto de dados, treina do clube. O CPW é um clube com ISO 9000, cara. Tag ali, o cenário. E a gente tenta se organizar como pode, né? E o legal dessa ideia de ter o patrimônio é que começaram a surgir ideias absurdas. Por exemplo, vamos fazer uma mesa inteira nova de Eldar. Aí o Ken foi lá, fez a mesa inteira e doou pro clube e é do clube, entendeu? Ninguém fica com um pudorzinho besta de, não, mas eu vou doar o negócio e não vai ser meu se um dia eu sair. Se um dia o clube se dissolver por uma infelicidade, beleza, cada coisa volta pro seu dono. Mas até lá as coisas são do clube. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma mesa Arc Looted. Tá demorando pra caramba pra sair do papel até, mas eu acho que até o fim do ano eu consigo terminar. é do clube, cara. Eu não quero. Não tem por que eu ter isso na minha casa. Eu quero que meus amigos joguem com ela. Eu quero que usem evento. Não vai apostar dessa vez nada, né? Não. Nunca postei nada. Ah, tá. Essa história ainda vai ser contada. Mas tá, esse ponto do patrimônio comum, eu acho que merece ser reforçado. Porque, assim, uma das coisas que quem tá aí há muito tempo no hobby já tem, por exemplo, eu tenho hoje uma coleção de cenário grande. Então, eu tenho um amigo que vai lá na minha casa e fala assim, porra, cara, mas você tem coisa pra caralho. Tenho, cara, só que tem, sei lá, quase 16, 17 anos que eu tô no hobby. Então, isso foi acumulado ao longo de muito tempo. Agora, pro cara que tá começando, é difícil, né, você investir a grana pra mandar cortar uma mesa, pra comprar, mesmo que você vá fazer o cenário de sucata, que eu valorizo pra caramba, o cenário Scratch Build, grande parte dos meus cenários é dessa natureza, você vai demandar um tempão, você vai gastar um dinheiro pra fazer, e uma coisa que o clube propicia é essa junção de interesses e a junção de esforços em prol do bem comum. A galera pode juntar o dinheiro e ratear a aquisição de cenários, a galera pode se reunir numa tarde pra pintar os cenários comuns, para fazer os cenários do grupo, que é uma coisa que o pessoal do Tropas faz, não é não, Gabriel? Esse lance de se juntar para pintar, para montar as coisas. É, pois é, tem coisa pra caramba lá, né? E eu acho que, de certa forma, eu fiquei até impressionado com o afinco que as pessoas doaram coisas pro clube. Que eu acho que isso que você falou, que demora para construir tudo e montar os cenários, eu acho que, na verdade, também tem muita gente que não gosta disso, né? E não, sim, é um desrespeito à pessoa. É que esse hobby é um hobby bem amplo. Tem gente que não gosta de pintar, tem gente que gosta de jogar, tem gente que gosta, sei lá, encher o saco. Eu não gosto, entendeu, de mexer em cenário. Pois é, então o cara tá de repente com aquele cenário lá e de repente o outro fala, putz, esqueci, uma maravilha, cara, sei lá o que, dá aqui. Aqui é o Matheus, né, o cara do clube, né, que ultimamente ele tá pintando coisa que nem um louco, né. Então aí todo mundo tá doando tudo pra ele, todas aquelas coisas velhas que o cara nunca pintou e o cara tá pintando. E fora algumas coisas do Geraldo, né, o Geraldo... É. Eu ia falar dele, viu, Gabriel? O Geraldo foi um grande patrono aí do clube de vocês, né, cara? Ele disponibilizou muita coisa no começo. Pra caramba, e... Ele não tá nem todos os cenários dele aqui, né? Ele tem muita coisa, né? Tem alguns que ele não quer mandar. E aliás, falando em começos difíceis, né? O Geraldo ensinou a mulher dele a jogar Warhammer, né? Isso. O Geraldo e a Lud são pessoas fundamentais aí, até pro próprio fórum, né, cara? O Geraldo é o grande vovô orc aí do fórum. E assim, vamos aproveitar que a gente tá falando do Geraldo, porque o Gabriel tá falando que o Geraldo tem muita coisa. Só que falar que o Geraldo tem muita coisa não é da verdadeira dimensão. O canal Reload, mas aí que tá, o canal Reload tem um episódio que a gente grava. Quando eu e o Stream tivemos em Curitiba, a gente visitou a sede do Tropas e participou de um torneio. Gabriel lembra, eu acho, né? A gente foi lá, participou do torneio, Gabriel até... Aqui Fomos campeões em dupla, mas vou agradecer o Gabriel, foi gente finíssima com a gente, recepcionou a gente, levou a gente pra jantar, o Gabriel jogou comigo, foi um gentleman jogando comigo, cara, gente finíssima. Mas aí no final do torneio, a gente fez uma visita pra casa do Geraldo, que era literalmente uma visita na Disneylândia dos bonequinhos, cara. E o Reload, que é o canal aí do Stream, de vídeos no YouTube, tem um episódio, a gente vai disponibilizar o link aí depois na página do Face, na página do blog do podcast pra vocês verem. A casa do cara é uma coisa de louco, cara. Qualquer cara que curte miniatura fica doido dentro dela. É, e você tem que ver as coisas ao vivo dele, né? Você olha aquelas coisas que ele faz com green stuff e tudo, cara, é impressionante ao vivo, né? O talento do Geraldo é sensacional. E vale a pena pra ir pra casa dele também pra ver o Thunderhawk Scratch Built do Tocha, né? Que tá lá até hoje. Não, aquilo lá não é do Tocha não, cara. Não foi do Tocha que fez? Não, aquilo lá é um conhecido do... Inclusive aparece no vídeo, Gabriel, a Thunderhawk. Foi um conhecido do Geraldo que mexe com o modelismo que fez aquilo lá. O Tocha é bom, cara, mas fazer uma Thunderhawk ele ainda não chegou nisso. Ele não teve o tempo, acho que é só o tempo, não é o estilo. É, acho que é questão de tempo. Eu sei que aqueles motores lá, eu acho que são feitos de peças de aquele negócio secador de cabelo, entendeu? É perfeito, cara, é perfeito demais, assim. Muito bom. Ele não quer doar pro clube, aliás. Putz, ô Geraldo, por favor. Eu também não doava. Ah, mas eu também não doava, não. Uma coisa que eu falo sempre, cara, é que a gente, nesse hobby, nós somos como o Smaug do hobby. Enquanto o Smaug deita no ouro que ele roubou dos anões, cara, a gente vai, né, acumulando miniaturas, cara. Agora, deixa eu de novo mudar a direção da conversa e perguntar pra vocês, quais foram os desafios que vocês enfrentaram aí? Quais foram os momentos ruins ou coisas do gênero que vocês enfrentaram que vale a pena comentar com o pessoal aqui? Se é que vocês tiveram algum, né? Sim, sim. Falando um pouco do Campinas at War, os momentos difíceis são a falta de jogadores, né? Então, assim, tem épocas que... Tem um pessoal que sempre teve no clube, que foi eu, o Phobos e o Veritrax. Como vocês comentaram, né? Eu e o Phobos, nós jogamos, nós pintamos. O Veritrax, ele atualiza o nosso blog, ele gosta muito de Fluff. Mas acontece alguns períodos que você tá pilhado pra jogar e tal, e não tem adversário. Isso acontece eventualmente assim, duas ou três vezes por ano isso acontece aqui com a gente. E é desmotivante. Aí nós vamos lá, participamos de eventos, nos juntamos com pessoas de outros hobbies, né? De anime, de alguma outra coisa, pra alavancar jogadores. Então, daqui a pouco o clube enche de gente novamente. Aí, dali dois, três meses, esse pessoal some. E tem essa dificuldade. Mas isso aí também nos motiva, né? Que aí a gente vai sempre conhecendo gente nova. Teve pessoas do nosso clube que se conheceram jogando. Aí o cara largou da mulher, tava na fossa. O outro cara que apareceu no grupo ali, que tinha uma namorada com uma amiguinha, e aí foi lá e se envolveu e tá noivo da menina. Então essas coisas também são legais. Olha, gerando relacionamento, hein? Hélio, você não tem alguma coisa aí pra falar do... Apesar de que imagino que vocês não sofram nada, né? Tendo som e chope lá à vontade, mas alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, cara? Cara, assim, a dificuldade realmente, no momento, assim, eu não consigo lembrar de nenhuma dificuldade que a gente tenha passado, cara. Acho que as dificuldades normais, assim, às vezes falta de espaço, um pouco de falta de jogador... Mas no momento, realmente agora, cara, não tá rolando nada, assim, relevante. E eu não me lembro, assim, de nada muito... Acho que não. Nada digno de nota. Nada digno de nota. Ótimo, cara. Perfeito, cara. Se não tem, não tem. Não se preocupa, não. Vamos. Sempre tem aqueles probleminhas, cara. Mas nada que tenha chegado, assim, a afetar. Ninguém teve ainda aquele pela-saco? Cara chato no clube, aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, é o seguinte. Se chegar um cara normal no clube, a gente expulsa, entendeu? Somos todos chatos. Todo mundo é chato e todo mundo é complicado. Então, se chegar alguém normal, cara, a gente trata de expulsar logo. Tipo, não, você vai se dar bem. Olha, eu vou falar uma coisa lá do clube do Rio, cara. Uma dificuldade que eles têm lá é o meu amigo, meu parceiro de jogo aqui de Cuiabá, o Walter. Você tava lá no Apocalipse, ô Hélio, que eu acabei tendo que ligar na casa do Yusheng atrás do Walter. Tava sim, cara. Eu não joguei, mas tava. Não, porque pra quem tá ouvindo aí e não sabe a história, é o seguinte. Os caras lá do Rio sempre fazem mega battles, apocalipses. Eu acho que é uma coisa que vocês têm feito pra caramba aí, né, Hélio? Sim, tem rolado sempre, cara. Inclusive, o Hatskin, ele se mudou, agora ele tá em Teresópolis, ainda no estado aqui do Rio de Janeiro, e comprou uma casa, tá milionário, né? Então ele tá muito rico, comprou uma casa, pô, bacana, piscina e tal. Uma casa bem, bem grande, né? Então, volta e meia a gente faz os apocalipses lá. E mesa cheia, cara. Sempre vejo as fotos que vocês põem na internet. E acho que, não sei se foi o último que vocês fizeram, que tinha só flyer na mesa. Cara, tem muita coisa realmente, cara, de cenário. Isso é uma coisa que eu invejo de vocês, cara. É, mas porra... Vejo as fotos das partidas, porra, que do caralho os exércitos que vocês têm, velho. Velho, mas foi uma coisa até que o Estevão falou que aconteceu com a gente nesse aspecto. Uma parte das pessoas aqui do Rio já também tá no hobby há muito tempo, sacou? Então a gente acabou acumulando muita coisa de forma diluída através dos anos. Agora, claro que tem sempre aqueles que compram muitas coisas em curto espaço de tempo. Cara, a galera que realmente investe, a galera que investe pesado. Então tem muita coisa nela. Mas esse é um dos pontos, Hélio, que eu também ia levantar daqui a pouco, que é isso, o clube estimula isso. Sim. Estimula a galera a produzir e tal. Mas então deixa eu só terminar com outra história. Eu sei que essa galera faz esses apocalipse. E o Walter, esse meu amigo lá de Cuiabá que joga comigo, ele vai direto pro Rio. Eles têm apartamento lá, vai passear lá. E eu sei que ele foi pra participar de um jogo na casa do Yusheng, que é um cara lá do clube. Aí eu sei que parece que ele chegou na casa do cara, tipo, 8 horas da manhã. E o jogo ia começar de noite, né? E chegou, entrou e ficou lá. De noite não, à tarde. Vai o jogo lá, ia começar, tipo, por volta, eu não lembro, mas é assim, seria tipo 11 horas, meio-dia. Pô, o cara chegou lá às 8 horas da manhã. Aí o Yu Sheng tava dormindo, falou, cara, acordei pra atender o cara. E aí o cara foi ficando lá. Não, e aí o pior é isso, que aí ele foi ficando, foi jogar e tal. Mas ele não sei, o celular de Cuiabá talvez não estivesse funcionando no Rio. Eu sei que a mãe dele tava tentando falar com ele e não consegui, ficou preocupado, ele ligou pra Cuiabá pra que a gente localizasse o Walter lá. E eu conheço a galera, né? Eu gosto muito do pessoal de lá, o Hélio mesmo, né? A gente... Até falei pro Hélio, pô, até que enfim a gente volta a se falar, porque a gente teve uma época que tava se falando direto. O Hélio é responsável direto por eu quase ter falido comprando miniatura, mas depois eu conto essa história também. E aí eu sei que eu comecei a ligar pros caras que eu conhecia, falou, ô, o cara tá aí? Fala pra ele ir pra casa, que a mãe dele tá atrás dele. Não, bicho, eu curioso dessa história que foi o seguinte, porra. E aí, a galera foi chegando, 11 horas, meio-dia, assim, num horário assim. Pô, bicho, e o Walter, quando deu, tipo, umas 5 horas da tarde, umas 17 horas, ele começou a reclamar que o apocalipse tava demorando. Porra, bicho, mas é uma batalha com, sei lá, 20 mil pontos na mesa de coisa. Porra, mas é lógico que vai demorar pra caramba. Vai terminar muito tarde, porra. Aí ele pegou e ainda foi embora e largou todas as miniaturas dele. Não teve lance desse? Foi embora. Isso aí, deixou tudo lá. Cara, bicho muito doido, cara. Muito louco. Tem ideias. Muito louco. Meu amigo, cara, se um dia ele ouvir isso, tá aí, Walter. Então registro. Isso aí, beleza. E volte, hein, Walter. Volte pra jogar com a gente. No horário. No horário. No horário. No horário. É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre clubes. O papo tá bem legal, com uma variedade de pessoas bem interessante. Daqui duas semanas nós vamos ter a segunda parte desse episódio sobre clubes. Aqui no finalzinho, eu e o Estevam, a gente vai ler os e-mails mais recentes. Pessoal, não se esqueçam de mandar e-mail pra gente. A gente gosta bastante de receber feedback. E o nosso e-mail, pra quem não sabe ainda, é papodemesapodcast@gmail.com. Se você não sabe onde encontrar o nosso blog, é o papodemesapodcast.org. WordPress.com e a nossa página do Facebook é o www.facebook.com/papodemesapodcast. Esqueci alguma coisa, Estevam? Não, é isso aí. E aí, a lembrança, Marcos, pessoal que... Ah, por que esses caras estão pentelhando, toda vez estão pedindo a gente para curtir essas coisas? No Facebook, principalmente, é importante esse lance da curtida, porque à medida que vocês curtem a nossa página lá, o Facebook abre algumas funcionalidades para a gente acompanhar o movimento em relação ao programa, se o programa está sendo bem aceito ou não. E outra coisa que eu queria pedir para o pessoal é para ajudar a gente a divulgar um pouco. Se você faz parte de uma comunidade que você acha que o Papo de Mesa Podcast vai ser interessante, vai agregar algum valor... Não hesita em compartilhar o programa, não. Manda o link, pede para os seus amigos ouvirem, que à medida que a gente for crescendo, acho que a gente vai recebendo mais críticas, mais sugestões de todo mundo, e a gente continua afinando o formato do programa. É, quanto mais feedback a gente receber de vocês, haja visto o episódio sobre causos do hobby, que... O pessoal comentou, achou que tava muito longo, falou que tava meio complicado. A gente levou em conta, a gente melhorou, porque a gente quer que o programa seja muito mais em sintonia com vocês. O programa é tão de vocês quanto é nosso. Por causa disso, a gente não vai mais chamar o ZV, né? A culpa foi do ZV. O ZV fala demais. Mentira, ZV, a gente chama você de novo. A gente já começou a editar o episódio, um dos próximos episódios aí, a gente tem 3 horas e 40 de áudio, então já estamos fazendo os devidos cortes para vocês não terem que sofrer com 3 horas e 40 da galera falando no ouvido de vocês. As pessoas podem pensar, putz, mas por que vocês gravam tanto? É a proposta do programa, desde o começo a gente fala isso, é para ser uma conversa, e aí a gente às vezes se alonga na conversa. Quem aí nunca ficou até de madrugada no bar porque o papo tá bom? Então frequentemente isso acontece com a gente quando a gente tá gravando também. Mas vamos lá, vamos ler os e-mails aí, Max. O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Gutenberg Moz ou Mus Fernandes. É, salve galera do Warhammer Brasil, me chamo Gutenberg e sou de Guarulhos, Sampa. Acho muito foda o podcast Papo de Mesa de vocês. Pintar minis é um dos meus hobbies, junto com colecionar minis e jogar RPG. Vocês falaram no podcast episódio 4, Assault Tuesdays, que o sexo feminino no exterior está também querendo se divertir com esse mundo geek. Nerd, tanto faz o nome. Aqui no Brasil já tem umas meninas levantando essa bandeira e que já mestram algumas mesas de RPG. Olhem esses vídeos. E ele colocou dois vídeos aqui. Eu dei uma olhada nos vídeos. Os vídeos são legais mesmo. Vale a pena dar uma sapeada. E aí ele termina o vídeo falando: muito obrigado pelos toques de pintura que vocês têm dado nos pods. Isso tem me ajudado bastante. Um grande abraço, Guten. Valeu, cara. Um abraço aí pro Gutenberg. Bom, Marcos, eu vou ler aqui então o nosso próximo e-mail. E o nosso próximo e-mail é do Pedro Roque. E o Pedro Roque, Marcos, é nosso primeiro ouvinte internacional, hein? Ele tá mandando um e-mail lá de Portugal. Ele coloca aqui, ó, um seguidor do outro lado do Atlântico. Aê! Temos que ter ouvinte aí em todos os continentes, né? Como eu te falei, pelo menos os que falam em língua portuguesa, né? Mas eu vou ler aqui o e-mail dele. Boa noite. Tinha prometido há milênios ao Estevão que comentaria o vosso podcast, então aqui segue o meu feedback. Meu nome é Pedro, entrei nos Wargames com a sexta edição de Warhammer Fantasy e antes disso já fazia modelismo. Foi através de uma loja de modelismo perto de casa, a Model Park, em Rio de Mouro, Sintra, entretanto encerrada, que me iniciei nessa loucura, e ele pergunta aqui entre parênteses, saudável? Dos Wargames. Na altura a loja estava situada num pequeno centro comercial com duas pequenas salas de cinema. Isso ajudou-me a esbarrar com ela. Tinha no expositor muitas miniaturas de fantasy brilhantemente pintadas, incluindo meu exército favorito, Anões de Fantasy. Mesmo assim, quem me puxou para os Wargames foi o meu irmão, que começou a comprar algumas miniaturas e a oferecer. Comecei a pintar algumas miniaturas como Night Goblins, alguns Warriors of Chaos, etc. Comprei com meu irmão, acho que com a ajuda de nossa mãe, a caixa de início de Warhammer Fantasy da sexta edição, ficando eu com o Império e meu irmão com Orcs e Goblins. A partir disto já não havia ponto de retorno. Sou viciado e gosto. Ora bem, eu também diria que levo o hobby da maneira que vocês levam aí. Para mim, o hobby é mais a montagem, pintura e pesquisa sobre determinado exército e não tanto o aspecto competitivo. Sempre tive também o fascínio acerca da história. Então, naturalmente, cedo me virei para os jogos históricos. Acabei por largar um pouco o fantasy para jogar, essencialmente em 15mm. Aí ele coloca aqui umas siglas que eu não conheço, DBM, FOG e Flames of War. DBM e FOG devem ser, então, dois wargames históricos que a gente não conhece. Pedro, você tá ouvindo aí, manda pra gente depois quais são esses wargames. Quando me iniciei, não tinha internet, então, a nível de pintura e modelismo, tenho muito a agradecer aos editores da revista White Dwarf e os seus brilhantes pintores e modelistas. Estive afastado do hobby por cerca de 3 anos por motivos pessoais, mas agora estou de volta e estou fascinado com tanta coisa que há atualmente. De momento, estou fascinado com Infinity, já iniciei duas forças, Ariadna e Combine Army. Os meus projetos de momento prendem-se com Flames of War e Infinity e mais umas migalhas de outras coisas que vou pintando. Já experimentei de tudo e tenho figuras de quase tudo. Agora, falando do vosso podcast, estou muito contente por ter iniciado esse projeto. É bom ouvir um podcast sobre o meu hobby favorito em português. E gosto particularmente do fato de não se prenderem a um sistema de jogo específico, mas falarem de tudo um pouco, inclusive Infinity. Uhá! Consigo rever-me nas vossas histórias de aventuras com outros wargamers. Também passei por muita situação caricata eu próprio. Ao ouvir-vos, sinto-me um privilegiado, uma vez que moro ao pé de Lisboa e há muitos wargamers e pontos de encontro para jogos, como lojas ou clubes mesmo aqui perto, a 20 minutos de carro. Para além disso, posso sempre jogar com meus irmãos, apesar do pouco espaço para mesas. Só um pequeno reparo relativamente ao último podcast. Para o fim, um de vocês ouve-se muito baixinho. Quem será que foi? Eu acho que deve ser o Igor, que estava com problemas de áudio, né? A gente ainda tá se entendendo com a história do áudio, porque tem muitas variantes, a gente elimina quanto pode, outras vezes a gente fica meio devendo, mas a gente vai se acertando, fica tranquilo, mas obrigado pelo feedback. Então, ele continua aqui, ó. Quanto às sugestões, gostava de ouvir falar mais dos exércitos com que jogam, construção de listas, opções de unidades, das suas regras e das táticas que usam na mesa de jogo e por aí fora. E já agora o Infinity. Obrigado ao Estevão por ter postado no Fórum 7 e dar a conhecer o vosso trabalho. segue um e-mail enorme, espero que tenha um pachorra pra ler tudo. Abraços fraternos do outro lado do Atlântico. Bom, vou agradecer, né, cara? Brigadão aí, Pedro, que não tem essa de e-mail grande. A gente gosta de poder conversar com vocês. E eu acho muito legal fomentar esse intercâmbio. Eu por muito tempo, fui muito ativo nesse fórum. Inclusive, quem quiser conhecer, o endereço do fórum português é www.7setti.tv. A gente vai colocar o link aí na descrição do programa, né, no post. E é um fórum bastante ativo. E uma coisa legal de Portugal, Marcos, é que eles têm uma comunidade lá muito, muito motivada, muito, muito coesa. E o país é menor que o nosso também, tem muito mais wargamer lá do que aqui proporcionalmente, e os caras são bem ativos. É legal ver os projetos do pessoal de lá, ia ser legal se a gente conseguisse, de repente, fazer um contato maior dos wargamers aqui do Brasil com os lá de Portugal. Vamos ver se através do programa a gente consegue. Eu gostaria muito de aproximar esse relacionamento com os nossos patrícios. Pô, são mais do que bem-vindos. Não sei se esse cara ouve, mas mandar um abraço pro Navarro. Lembra dele, Marcos? Boa, como não lembrar, né? O Navarro participou do nosso fórum aqui no Brasil há muito tempo. Mandava mensagens, postava fotos das coisas legais que ele fazia. Né? É, ele é terrível, é muito ruim. Fraquinho. E putz, hoje eu comentei isso no fórum lá, eu ainda tenho sorte que eu ganhei um amigo recentemente que veio de Portugal, que é o Hugo. O Hugo morava em Portugal, ele é português, ele é casado com uma brasileira lá de Cuiabá, e veio pro Brasil, eles, né, a esposa dele tinha família aqui, e aí eu acho que eles resolveram vir pro Brasil, acho que a trabalho, não sei se aqui tava melhor que Portugal, mas eles voltaram e o Bruno joga Warhammer Fantasy, joga Warhammer 40k, e ele tá no meu pé pra gente jogar Warhammer Fantasy, que em Portugal é muito forte, o pessoal lá joga bastante, tem torneios, eles têm um torneio lá famoso chamado Torneio de Corvos, e aí o Hugo sempre fala, não, vamos jogar o Fantasy, eu tenho que terminar os meus indo pra Portugal pra e você vê aquela atmosfera que é muito similar ao que a gente tem no Brasil, ainda mais morando na Suíça por um tempo, a língua e a comida e tudo mais, cara, eu me senti em Portugal como se eu estivesse em casa. Eu adorei ir pra Portugal, adorei ir pra Lisboa e tenho muita vontade de voltar. Então vamos ver se a gente vai jogar bonequinho lá com esse pessoal. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou repetir mais uma vez, caso você não tenha dado conta. Nosso e-mail é o papodemesapodcast@gmail.com. Nosso website é o papodemesapodcast.wordpress.com. E não esqueça, por favor, de dar o like lá. A gente já falou, mas vamos falar de novo. Na nossa página do Facebook, que é o... facebook.com/papodemesapodcast. É isso aí. Valeu, gente. Até daqui 2 semanas. Abraço. Até mais, pessoal. Abraço.